Ô Marcelo, o que, que é mais difícil? Ou o que, que foi mais difícil? Primeiro foi, porque jogador você não é mais. Jogador ou técnico, qual que é mais difícil? Ah, toda profissão tem o lado bom, né, benéfico, favorável, desde que você busque, né, e trabalhe para isso, e tem as dificuldades. Eu acho que técnico é uma profissão, assim, bem mais instável do que o jogador. Eu tive uma carreira, como eu disse, relativamente feliz, joguei nos times que eu participei, eu joguei sempre, e a profissão de técnico, às vezes o técnico, eu sempre digo, depende de resultado, mas o resultado não depende só da ação do técnico. Sem dúvida. Depende de uma série de outras, da estrutura, da qualidade de jogador, qualidade de grupo. E às vezes você faz um trabalho, direciona um trabalho a semana toda, busca, visando o jogo de domingo, e as coisas às vezes não dão certo por uma razão ou outra, né? Essa coisa do futebol, o imponderável, né? A fatalidade ou o mérito mesmo do adversário. E às vezes recai a crítica toda em cima do profissional, do técnico comandante, né? Principalmente time de ponta, como treinei o Atlético, né? Que é uma pressão grande, não é fácil. Mas é tão fascinante quanto. Eu adoro o futebol, adoro ser técnico e pretendo, dentro de pouco tempo aí, quem sabe, voltar comandar um time, porque a gente já habituou também a isso, né? Até essa emoção de cada fim de semana, de cada jogo, fazer de cada jogo uma decisão e tentar sempre doar o melhor.